Meu coração tá doendo, estou nos bares bebendo. Dediquei minha vida amando essa fingida, e agora estou sofrendo. Entreguei por inteiro a você, sempre fiz de tudo pra te agradar. O teu sorriso me deixava feliz, a sua tristeza me fazia chorar. Você foi embora e não me disse nada, mesmo magoado aceitei numa boa. O tempo passou e eu vim descobrir que você estava mesmo amando outra pessoa. Meu coração tá doendo, estou nos bares bebendo, carente, embriagado, com peito machucado. Meu coração tá doendo, estou nos bares bebendo, dediquei minha vida amando essa fingida, e agora estou sofrendo. Eu me entreguei por inteiro a você, sempre fiz de tudo pra te agradar. Teu sorriso me deixava feliz, a sua tristeza me fazia chorar. Você foi embora e não me disse nada, mesmo magoado aceitei numa boa. O tempo passou e eu vim descobrir que você estava mesmo amando outra pessoa. Meu coração tá doendo, estou nos bares bebendo, carente, embriagado, com peito machucado. Meu coração tá doendo, estou nos bares bebendo. Dediquei minha vida amando essa vida.